Fiquei lá um tempão, uma semana, né? Fazendo um trabalho de divulgação lá com o Marquinhos, o Marquinhos divulgador. Nós ficamos fazendo um trabalho lá na região e eu fiquei conhecendo, já conhecia de nome, fiquei conhecendo o Jota Afonso. O Jota é cantor, é compositor, é instrumentista, né? E ele me mandou aqui uma música dele. Essa aqui a concorrência ainda não tem, é lançamento nacional. Jota Afonso, Fofoqueiro do Sertão. Ô Juarez, Fuscão Preto está acabando no Ferro Velho. O voo do Avião das Nove foi cancelado. E caçaram o alvará da Boate Azul. E enfim o telefone do mundo acabou cortado. A loira do carro branco pintou o cabelo. O tropeiro foi pro diabo que o carregue. O Chico saiu de mina e caiu no mundo. E o baita macho foi atrás do outro macho lá em Porto Alegre. A mocinha da cidade foi pro bordelo. Moreninha linda já era, virou um canhão. O peão apaixonado soltou a franga. E o rei do gado tá tendo um caso com o garanhão. O peão pegou de jeito o fio de cabelo. Da panela velha quebrou o cabo e enferrujou. A propina atrasou as obras da estrada da vida. E a blusa vermelha está um trapo, desbotou. É, compadre Juarez, o João de Barro tá tendo um caso com o sabiá. As andorinhas não vai mais voltar. Fugiu com o gavião. É, compadre, o sorriso muito tá triste e amargurado. O rio de lágrimas deixou o rosto molhado. Tá ruim, mas tá bom. Preto velho com o pai João. O cavalo preto com o boi tufão. É quem? Ah, é o fofoqueiro do sertão. Eu mostrei em primeira mão Jota Afonso, Fofoqueiro do Sertão, a música dele, para Marcilene Kumaki. Ela é de Coromandel, mas mora em São Paulo e está chegando para fazer parte do nosso Facebook. Marcilene, um beijão para você, seja muito bem-vindo. A sugestão do Beijar, música nova de Marcos e Belucci com a participação de Fernando Zor, Romântico Anônimo. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado? Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixavam no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico Anônimo. Aquele garoto que sentou do seu lado, te ofereceu no recreio um sanduíche amassado. Lembra daquele rapaz que você nem dava bola, que escrevia eu te amo nas paredes da escola? Aquele cara que te deu um guarda-chuva quando a tempestade te pegou na rua. Aquelas flores que deixaram no portão, que sempre vinha assinado no cartão. Romântico Anônimo. meus amores. Eu vi o mundo então perder as cores. Tanto tempo esperei a frase certa pra te mostrar que eu era romântico. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Marcos e Belucci, com a participação de Fernando Zó, Romântico Anônimo. O artista dá um trabalho danado para fazer sucesso, mas depois que faz o sucesso, dá um trabalho maior ainda para segurar o sucesso. Por isso é que o Marcos e Belucci usa o trabalho do divulgador. Ninguém pode prescindir do trabalho do divulgador. E você que está começando, se você quiser ter o seu trabalho esparramado em Minas Gerais, é só você ligar 61 99813601, falar com Flávio Bejar, que você vai ficar conhecido no estado de Minas Gerais, tá bom? No próximo bloco, música nova de Zezé Di Camargo e Luciano, Cleiton Aguiar e música nova de Maida e Marcelo, com a participação de Gustavo Lima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil, você que está transmitindo já. Vou para dia 16 de junho, eu completo 8 anos, não é brincadeira não, né? Esse programa que eu estou fazendo hoje é o programa de 2011, na Rádio Estúdio Brasil. Isso só 8 anos na Rádio Estúdio Brasil, somando tudo dá 36. O bom da gente ficar velho é que a gente tem história para contar, né? O Antônio Matos Reis, ele mora em Cícero Dantas, na Bahia. Lá o nosso programa vai ao ar pela Buqueirão FM. E o Antônio pediu e vai ouvir agora. Antônio, ele é fã incondicional de Zezé Di Camargo e Luciano e vai ouvir a sua música nova, Se For Pra Judiar. Solidão, palavra forte, o amor é maior. Solidão é tão doída, a dor é bem pior. Solidão é dor sofrida, machuca e castiga sempre um coração. Fala por falar que ama, sentimento sempre engana. Se não for amor e paixão, eu não me entrego inteiro. Tô cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes que seja tarde, você pode ir. Mas se for de coração, eu me entrego em suas mãos. Você pode vir, você pode vir, de coração aberto, se entregar pra mim. A porta do meu peito está aberta aqui, só pra você. Se for pra judiar, não pense duas vezes, não quero sofrer. Não pense duas vezes sem me envolver. Só com mentira, prazer por prazer. Eu não me entrego inteiro. Estou cansado de aventura, de amor traiçoeiro. Se não for pra ser verdade, antes

Quero ter você pra mim. Vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer. A paixão não tem porquê. Coisas do universo tão complexo e natural. Você me enlouqueceu, você me entorpeceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão que a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Canta Gustavo Lima. O mãe de Marcelo. Quero ter você pra mim. Vem ficar comigo, vem. Eu me apaixonei, me tornei o seu refém. O que é, não sei dizer. A paixão não tem porquê. Coisas do universo e tão complexo e natural. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu. Nada igual. Te amar não tem explicação. Você deixou em outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão e a gente inventa. Te amar não tem explicação. Você deixou meu coração e outro planeta. Apocalipse de emoção, Armagedon de paixão, e a gente inventa. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Você me entorpeceu, você me enlouqueceu de amor. Marcelo. Os meninos do Voninho, Maide e Marcelo e Gustavo Lima, Armagedon, pro Marcelo da Adega da Ceilândia no Distrito Federal, meu mais novo amigo do Facebook. O Marcelo, um abração pra você, você tá no perfil número 2, viu? Um abração pra você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. No próximo bloco, a dica de hoje, dúvidas sobre auxílio doença. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica de hoje é sobre o auxílio doença e a doutora Liliana Rodrigues Delfino, ela é advogada e ela respondeu algumas perguntas que eu vou fazer a pergunta e vou responder como se fosse aqui a doutora, para que você possa sanar uma dúvida que você possa ter aí, tá bom? Depois de quanto tempo encostado eu posso aposentar? A resposta, esse tempo vai depender do restabelecimento para voltar ao trabalho. Caso não seja possível, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, vai tentar adaptar essa pessoa a outra atividade. Se não tiver jeito, aí sim será concedida a aposentadoria. Só consegui agendar minha perícia para daqui a 60 dias. Durante esse período eu ficarei sem salário? O que vale é a data que você agendou. Então, se você agendou hoje, mas a sua perícia só vai acontecer daqui a 60 dias, seu benefício será pago desde a data de hoje. Uma pessoa que deu entrada há 4 meses e não foi aprovada pela perícia do INSS deve recorrer? Sim. Deve levar um laudo de um médico particular que determine que ela está incapacitada para o trabalho e procurar a sede da Justiça Federal ou um advogado da sua confiança para entrar com uma ação. Uma pessoa de 64 anos recebe há 6 anos o auxílio-doença porque tem problemas na coluna e não pode voltar ao trabalho. Como fazer para se aposentar? Deve esperar que o INSS o inclua em um programa de reabilitação para constatar se ele tem condições de ser readaptado em outra atividade. Se não tiver, aí sim será concedida a aposentadoria. Normalmente, eles sempre tentam readaptar a pessoa. Uma pessoa que recebe auxílio-doença tem direito ao 13º? Tem sim, tem direito ao 13º. Qual será o valor mensal recebido a título de auxílio-doença, auxílio-acidente e aposentadoria por invalidez? Bom, o auxílio-doença, com a inclusão do parágrafo 10º do artigo 29 da Lei 8.213, com data de afastamento a partir de 1º de março de 2015, a renda mensal inicial não poderá ultrapassar a média aritmética simples dos últimos 12 meses. O que você faz? Você divide o salário que você recebeu, os 12 salários que você recebeu, divide por 12, e aí o seu auxílio não vai poder passar isso, viu? Então essa é a coisa. Auxílio acidente. A regra é 50% do valor do salário benefício. Isso está previsto no artigo 29 e 86 da Lei 8.213. Aposentadoria por invalidez. A regra é 100% do valor do salário de benefício. Por exemplo, se o cidadão possui 5 anos de contribuição, o salário de benefício é R$ 1.000, né? A renda mensal inicial será R$ 1.000. O que é reabilitação profissional? É um serviço da Previdência Social prestado pelo INSS de caráter obrigatório com o objetivo de proporcionar os meios de reeducação ou readaptação profissional para o retorno ao mercado de trabalho dos segurados incapacitados por doença ou por acidente, né? Então, são algumas informações a respeito do auxílio-doença para que você, né, esclareça melhor. Qualquer dúvida, é sempre bom você consultar um advogado especializado nessa área. Jades e Jadson, Noite Fracassada. Outra noite fracassada sem você do lado. Tô saindo da boate todo incomodado. Tá na cara que não te esqueci. Na saída um casal se beijando na rua. Até pareceu nós dois sentir saudade sua. Quase não reconheci. Até assustei. Eu o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Percebi que tava melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu. Continua o que cê tá fazendo. Cê vai beijando e eu vou bebendo. Até assustei. E o copo deixei cair da minha mão. Era você beijando o outro sem parar. Por isso eu liguei. Melhor esquecer a última mensagem que acabei de enviar. Melhor desconsiderar. Esquece toda essa besteira que você já leu. Não dá mais aqui o trouxa que escreveu. É culpa da bebida, foi só recaída. Pelo amor de Deus, esquece. Percebi que tava melhor do que eu. Esse beijo que deu nele, cê nunca me deu.

me faz perder a calma, a voz, perder o juízo. Que menino sonhador. E em qualquer lugar que eu olho, vejo a sua imagem. Pego o celular e deixo as suas mensagens, que falava só de amor. Pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. E aí, sozinho em silêncio, ouço a sua voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, ô Brasília! Onde foi que a gente errou? Onde se perdeu o amor? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. Nossa, são a voz. Perdido em pensamento, eu só penso em nós. Por que não larga tudo e vem viver comigo? E aí, eu corro pras estrelas pra te encontrar, voando pelo espaço em algum lugar. Em tudo que eu olho, vejo teu sorriso. Mato Grosso e Matias e Gustavo Lima, e aí? Eu estava presente, assisti a gravação. Essa música faz parte do novo DVD do Mato Grosso e Matias, que está saindo, não é breve, deve estar saindo, mais um mês, dois meses, deve estar saindo aí. E essa é apenas uma das canções, um DVD maravilhoso que todo mundo que gosta, porque hoje eu sempre digo, depois que o Zé Rico foi embora, para mim, a maior voz da música sertaneja da atualidade é o Mato Grosso, né? Mas como é que tem um timbre bonito, como é que canta bonito, né? Outro dia até falei isso pra ele, que ele veio me agradecer por eu tocar muitas músicas dele no meu programa e na Super 95 FM. Eu falei, você não tem que agradecer, não. É obrigação de todo comunicador e de todo radialista e de todo dono de rádio prestigiar aquele que é o top das vozes do Brasil, né? Obrigação nossa, a gente não faz mais do que obrigação, viu? Matão, um abração pra você. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Ei, comadre, o trem tá feio, tô sabendo. O trem tá feio, o trem tá apertado, chegou no andar de cima, os ricos estão reclamando. Se os ricos estão reclamando, imagina nós, né? Mas ó, comadre, tem uma providência que você pode tomar para diminuir um pouco a sua conta de luz, porque o governo tá metendo a faca nos olhos da gente com a conta de luz, né? Agora, se você trocar essas lâmpadas que você tá usando aí, que são as lâmpadas fluorescentes, que já foram econômicas. Você lembra que você trocou uma vez, tinha aquelas lâmpadas de filamento antigas, você trocou essa aí, foi uma economia danada. Só que a tecnologia avança e hoje a Econômica e a lâmpada LED da Wellmax Brasil, viu? Você chega a economizar 90%. E é claro que isso vai fazer, vai fazer diferença no fim do mês quando você for pagar a sua conta de luz, né? Agora, você que é revendedor, se você quiser atender bem a sua clientela, não espere o vendedor porque ele não vai passar. Você vai ter que ligar 61 99981 3601. Você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. Eu passo o seu contato para a loja, para a fábrica da LED da Wellmax, lá em Sorocaba, São Paulo. Eles vão entrar em contato com você. Você vai comprar da fábrica sem intermediário, vai fazer o seu estoque com o que existe de melhor em lâmpada LED para atender bem a sua clientela, como a sua clientela merece ser atendida, né? Você pode ligar 61 99981 3601, 61 99981 3601. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil clareiam muito mais, gastam muito menos energia e você ainda tem 5 anos de garantia. Hoje tem pouca gente aniversariando, porque dia 29 de fevereiro só acontece de 4 em 4 anos. E eu conheço muita gente que nasceu no dia 29, mas que comemora no dia 28 e que posta, inclusive, no Facebook que nasceu no dia 28, né? Então hoje eu só tenho aniversariando aqui o Léo Bessa, a Débora Alencar e o Javier Lorente Barrio. E quero desejar a vocês e aqueles todos aniversariantes hoje, né, que estão completando aí no ano bissexto, no ano bissexto, dia 29 de fevereiro, né, pedindo a Deus que abençoe, dê muita paz, muita luz e muita saúde para você. E eu quero também oferecer oração de hoje para o meu amigo João André, lá do Diamante Rosa Palace Hotel em Coromandel. Daqui a pouquinho, às 8h30 da manhã, vai ser o coquetel da inauguração oficial. O hotel já está funcionando, né, já tem algum tempo, né? Mas a inauguração oficial vai ser hoje às 8h30 da manhã, lá no auditório Dona DG. O João André é um empresário arrojado. Numa época dessa que está todo mundo reclamando, ele fez uma beleza de um hotel lá, um hotel que colocou Coromandel ali naquela região. Não tem um hotel dessa categoria, viu? E eu fico daqui torcendo para que dê certo esse empreendimento. Infelizmente, viu, João? Eu já tinha, quando você me avisou, eu já tinha um compromisso, né, de uma viagem. Infelizmente, eu tive que ir ao estado do Tocantins e não deu para chegar a tempo. Se fosse à noite até que dava para eu pegar pelo menos um avião particular e aí, mas infelizmente não teve jeito. Mas eu fico daqui torcendo para que o seu empreendimento dê sorte, né? Pedindo a Deus que abençoe você e toda a sua equipe, né? E Coromandel agradece por você ter tido a coragem de fazer um estabelecimento dessa categoria aí, o Diamante Rosa Palace Hotel. O trem é bonito até no nome, né? Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para ela trazer o Salmo 38, a oração de agradecimento. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 138. Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses, eu canto hinos de louvor a ti, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Eu me ajoelho virado para o teu santo templo e dou graças a ti, pois tem mostrado que o teu nome e as tuas promessas estão acima de tudo. Quando te chamei, tu me respondeste, e com o teu poder aumentaste as minhas forças. Ó Senhor Deus, todos os reis da terra te louvarão quando ouvirem falar das tuas promessas. Eles cantarão a respeito das coisas que tu, ó Senhor, tens feito, pois grande é a tua glória. Tu estás nas alturas, mas assim mesmo te interessas pelos humildes, e os orgulhosos não podem se esconder de ti. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. O teu amor dura para sempre, ó Senhor Deus. Não abandones o trabalho que começaste. Que beleza, né? Márcia Ferreira trouxe aí. Ela gravou 30 salmos nesse CD. Cada um mais bonito que o outro. Esse é o 138, oração de agradecimento, que eu quero oferecer para o meu amigo Maurício Reis, lá da Cidade FM de Bom Despacho, lá nas Minas Gerais, né? O Maurício está lá numa luta danada, eu fico acompanhando daqui, viu, Maurício? Um abração para você. Você, meu amigo, você é 10, um abração para você.

e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jiquitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado esta nova vida aqui da cidade. De tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém. Eu tenho pensado, eu digo com pena, mas esta morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. Que saudade imensa do campo e do mato, do manso regado que corta as campinas. Aos domingos eu ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o iambu piando no escurecer, a lua prateada clareando as estradas, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso ir pra ver tudo ali. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Relembrando Goiá, o hino da música sertaneja, Belmonte Amaraí, Saudade Minha Terra. Eu estou atendendo o pedido do Gileon Gonçalves de Guardamor, nas Minas Gerais. Ele curte o nosso programa todos os dias pela Super 95 FM de Coromandel. Gileon, um abração para você. Um abração também pro pessoal da JS Construtora, o Jean Carlo, que é o proprietário, seus auxiliares, o Eurípides, o Antônio, o Igor, Henrique, Jean, o Carlos, toda a turma da construção civil de Coromandel e da região, que curtem o nosso programa pela Super 95 FM de Coromandel. E a Milene Cavalcante Ribeiro, Cleito, eu sou de Belém do Pará, moro na Chapada Gaúcha há 8 anos, já estive na sua cidade, Coromandel, temos alguns amigos por lá. Que Deus abençoe você sempre. Milene, amém, viu? A Milene curte o nosso programa na Tropical FM, do meu amigo Jonas, lá em Chapada Gaúcha, nas Minas Gerais. Qualquer hora dessa, eu tô aparecendo por aí, viu? A frase irretocável do programa de hoje é do grande Ayrton Senna. Somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. Somos insignificantes. Por mais que você programe a sua vida, a qualquer momento tudo pode mudar. É a frase irretocável do Ayrton Senna e infelizmente ele confirmou isso de uma maneira trágica, né? Ele não podia imaginar que aquela curva pudesse tirar a vida dele no dia 1º de março de 1994, quando ele perdeu a vida numa corrida de automóvel. Ele que era o campeão dos campeões, né? Parece que ele estava adivinhando, naquele dia ele estava triste, mas só assim, ele tem toda a razão, nós somos realmente insignificantes. No próximo bloco eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Gustavo Mioto. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Você me acompanha no rádio, mas eu tenho programa de televisão também, viu? Todo domingo eu faço um programa que pode ser assistido no Brasil inteiro e no mundo inteiro. porque a nossa televisão funciona 24 horas por dia em tempo integral, também na internet, no site www.rbtv.com.br. RB de Rede Brasil. rbtv.com.br. É o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão. Nós já estamos com sinal e imagem locais em mais de 200 cidades, incluindo 25 capitais. A última que entrou agora foi Goiânia, que nós estamos lá no canal aberto 40. Mas os assinantes da TV Oi podem assistir o nosso programa no canal 1, a Claro TV no canal 13, a Sky é 175, TV Vivo 237, GVT 248, TV CTBC 714, o canal C1 das Parabólicas e o site rbtv.com.br. Neste domingo, eu vou apresentar uma entrevista interessante. É um dentista, um odontólogo, Dr. Diogo Lustosa, que ele vai falar sobre lente de contato no dente. Eu já vi falar de lente de contato nos olhos. É a primeira vez que eu vejo falar de lente de contato nos dentes. E também ele é especialista em bichectomia. Eu perguntei se bichectomia era tratamento de dente para gay, ele disse que não. É uma cirurgia que faz na bochecha para tirar. Lembra do Kiko, do Chaves? Pois é, para tirar aquelas bochechas, né? Chama bichectomia. Isso vai ser uma entrevista muito interessante que você vai conferir no programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar da Rede Brasil de Televisão, neste domingo às 10 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gustavo Mioto, 3 da manhã. Pensei em nós dois, quis te ligar, tive receio de incomodar. 3 da manhã, se eu não tentar, não vou saber. Eu em BH, ela em Natal, chamou, caixa postal. Ela não viu, ou talvez não quis atender. Será que ela está zangada, ou está arrumada pra sair pra noite? Eu estou com o pensamento longe. Ela pode estar deitada no sofá da sua casa, pensando em nós. Mas de repente a campainha toca, tem alguém batendo na minha porta. É você, é você, dizendo que estava com saudade, que o celular não pegou na viagem. É você, é você. Será que ela está zangada, ou está arrumada pra sair pra noite? Eu estou com um pensamento longe. Ela pode estar deitada no sofá da sua casa, pensando em nós. Mas de repente a campainha toca, e tem alguém batendo na minha porta. É você, é você, dizendo que estava com saudade, que o celular não pegou na viagem. É você, é você. Mas de repente a campainha toca, tem alguém batendo na minha porta. Abraço, tá querendo ser.